estabilidade. Mente, completa aproximação, chama torre no 895. Bruno Mano, azul 2772, fica atento à nave da Gol, ingressando para o pátio principal. Sim, tá, que estamos perto do Zé, lá 2295, obrigado, boa, 2772. 59, estado, ajuste no 015. Confirme, senhor, avistando o campo, trem baixo travado. Afirmo, senhor, trem baixo travado, visual. Gol no 621, agora avistado. Vento 120 graus com 07 nós. Pouso autorizado, pista no 0, gol 1621. Livre pouso na 0, gol no 621. Noite aliás, sub e mantém nível 120, tráfego ultrapassado. Tô no 642, tráfego ultrapassado, desça para 2.000 pés, voe Duna, livre LS, aponte estabilizado. 2.000, Duna, aportará estabilizado, voo no 2772, ponto perdão no 0. 2772, bom dia, mantém um ponto espera, senhor. Mantém um ponto perdão no 0, está na BCL da RMA, o Índio November Alpha. Índio November Alpha tem pouso autorizado na pistão no 7, senhor. Vento de 1 no 0 graus com 0,7 nós. Livre pouso no 7, Índio November Alpha. O 2772, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, 2772. Qual o nível 100? Poderia condenar de por centro? Negativo. Mantenha nível 100. Comandante de antena, eco. Gol no 621, no solo 47, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 121, décima 1. 121 na direita, gol no. Comandante Aleco, quantos níveis já voados visual anteriormente? Afirmo, comandante Aleco. É. Salvador, Arsenaro 6311. 6311 para Guarulhos, confirma? Confirmo. Aguarda só um minuto. Ou 1621, na escuta? Na escuta, Bruno. No 621, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, liberado. O Chiné 6311, pronto, cópia? Pronto, cópia, 319. Autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via peso 10, Taubaté. Saída da El, Leda Mótiva, nível 360. Recorda 10 direita, corda 5167, controle 120. Autorizado 360, pela Brasil 10, até Taubaté, para Guarulhos. Da El, Leda Mótiva, saída pela El, da 10 para o direito, 5167, transborda 208, controle a posse, 319 no ponto 2. É 311, correto, chama pronto, confirma o portão, 02? 02, gente. Romeu India November Alpha no solo aos 4-9. Confirme, 4-4, senhor? 4-4. Gente, India November Alpha autorizado, backtrack, chama ele para o 4-4, India November Alpha. O backtrack vai passar para o India November Alpha. Colado aos 4-9. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. 1208, 2072, obrigado, bom fim de semana. Solo, Netuno 05, nacional, Netuno 05, chama a frequência 1219, por gentileza, só para esclarecer algumas dúvidas. Coral. 180, direto Coral, 2772. Afastar um Romeu Charlie S. Afastado 4, 5 milhas, sudoeste do VOR em Salvador, mantenha nível 100, seja determinado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Santos Recife. 128.8, alterno 135.3. 128.8.33.25, confere. 125, versão. 1288.135.3. 135.3. Para o Charlie no 50 livrar a pista. Assim que o mesmo livrar, o senhor está autorizado em ingresso na pista no 7. Chame pronto para decolagem o Copa Juliette, Copa. Sete Papá, observe o Charlie 150 agora na pista no 7. Assim que o mesmo livrou, o senhor tem autorizado ingresso. Sim, senhor, chame para a decolagem o Juliette, correção, Papá Juliette Papá. November Alpha avistado livrando o pista no 7, estacionar frequência livre, senhor, bom descanso. Bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 5. Continue a aproximação, senhor. Chama externo, trem baixo travado avistando 1648. Sim, como está travado as ilhas para certo. Obrigado. O papai Juliette, papai tem condições de decolagem imediata da pista no 7? Papai Juliette, papai autorizado a decolagem da pista 1 no 7, vento 1.00 graus com 089, ajuste no 0, 1 no 5. Copelo no 648, continue a aproximação, aguarde a previsão de tráfego. Eu reporto um Papa Alfa 46 decolando agora da pista 17, a pista auxiliar. Ele se afastará pela sua direita, não interferirá com seu pouso no 648. Continue a aproximação, aguarde a previsão. Então pouso autorizado na pista 10, vento agora de 100 graus com 089. Pouso, voo 643. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá decolado agora 53. Chame agora o controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo. Rápido, chamará Salvador em 120.8, bom dia Papá Juliette, Papá. Bom dia, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu, o Papá Juliette, Papá decolado na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, sob condições visuais no meu pé, corredor. Gente, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, já curvando, manterá o corredor Caché 1 no meu pé, Papá Juliette, Papá. Papá Juliette, Papá. Confirme intenções, vai trabalhando. Afirmativo, para Valença. Gente, foi direto Valença, Papá Juliette, Papá. Reporte na 20ª milha. Direto Valença, reporte na 20ª milha. Papá Juliette, Papá. O Netuno 05, autorizado o táxi até o ponto de espera do hotel. Apenas confirmando, as esperas sobre o farol de Itapuã, a curva sempre para o lado do litoral, ok? Confirme, pela direita ou pela esquerda, o que você quer dizer com o lado do litoral? Depende do referencial. Se o senhor estiver indo da base para o farol de Itapuã, será com curvas pela esquerda. Se o senhor já estiver vindo do litoral sul para o farol de Itapuã, será com curvas pela direita. Sempre posicionando a curva para o lado do litoral, para não conflitar com a aproximação da 10, ok? Afirmativo, vai se manter em cima do mar. Está entendido. O 05 autorizado até o reporte para cruzamento da piscina 028. 7. Eu lembro que é o uísque, seu plano está vencido, confirme se você filtrou o DLA. Alô. Oi. No 648, Alfa, reporte, confirmando Alfa Juliette 01, portão. Alfa Juliette, report position 01 no 648. Olhei pro 08, é o solo? Tá pronto o táxi, confirme. Na sequência, seguindo o P95, Netuno 05, autorizado como número 2, ponto de espera do hotel, 08. Gente, vou verificar aqui junto aí, se aguarda só um minuto, não lembro as coisas. Seguidores, gostaria então de solicitar uma ascensão para o 040, direto Valença. Gente, se mantenha 040, direto Valença. Gente, vai pro 040, direto Valença, Papá Juliette, Papá. Quatro, quatro, cinco, um, para Campinas, aguarda só um minuto, Costa da Azul. O nome é melhor que eu confirmo intenções. Ah, regresso, Papá Juliette, Papá. Gente. Gente, autorizado o corredor Axé. O número PES 01112, o código transponder 1208, confirmando transponder 0112, controle 1208, com curva pela direita da 17, corredor Axé. O novembro das coisas. Netuno 05, agora torre no noite decimal 95, ajuste no 095. Novembro Oscar Whisky correto, confirmo que é pátio. Salvador, o que é previsto após o 4451 para Campinas? Dael Leda Motiva, saída prevista azul 4451. Dael Leda Motiva, obrigado. Eu lembro as coisas que torre no noite decimal 95, ajuste no 095, fracionamento táxi decolar. Estacionamento e táxi aprovado, novembro Oscar Whisky, chama interseção. Estacionamento e táxi, chamará na interseção, novembro Oscar Whisky. Decimal 95, ponto de espera do hotel, o ajuste no 095.

60 da Almeida, Mótiva, curva à direita para decolagem da 10, 5407, 201. Esse é o voo 2065 para agora. Gente, correto, chama pronto, portão 10-2065 da Gol. Gol 2065 autorizado do Chivec no 10, chama pronto. Trabalhando para o táxi, Gol 2065. Solo, já não é 63 de fundo, Chivec acionamento no 02. Está informando, após a decolagem, curvará à direita, ingresso no corredor forte. Gente, o motivo é que temos duas aeronaves da Força Aérea realizando treinamento sobre o farol de Itapuã e o corredor axé. Aí seria necessário se eu fazer a saída forte para evitar conflitos. Salvador, Rancha 6250, atingindo 0.50. Rancha 6250, desça para 2.000 pés, VLS, posto estabilizado, ajuste no 0.95. Positivo, 2.000 no 0.95, reporte estabilizado no VLS, é o 6.250. Salvador, bom dia, Gol 1094, cruzando 190 para 150. Gol 1094, desça para nível 050, ajuste no 015, chegada Mari. 050, 1095, Mari, Gol 1094. Torre, Netuno 05, Itapuã, mil pés, realizando a curva pela esquerda. Gente, mantém o farol de Itapuã, aguardando o Netuno 05. Controle na presente, o Papá Juliette Papá, está 3 minutos de Valença. Solicito abandonar sua frequência para a coordenação livre. Presente, Papá Juliette Papá, em frequência livre da presente para a autocoordenação e se dá critério para atitude de tráfego de Valença. Grato, até o retorno, Papá Juliette Papá. Salvador, bom dia. 9392, você escuta passando 1970. 9392, chegada Mari, para o nível 060. 060, Mari. Eu vi, acho que busque apenas ratificando a sua saída após a decolagem. Será em frente, rotatória, após Paripe, ok? Segue com controle, novembro e Osquiz. Frente, após a decolagem, segue rotatória, curva esquerda, para Interlagos até Paripe. Para o táxi, Ocean 6311. O POB é de 150, autonomia de 4,30, alterno galeão. 35, vento 100 graus, 069. Ele decolou em 35, novembro, 9,30. Grifo 08, decolou 09, curva à direita, corredor axé, reposta no farol de Itapuã. Curva à direita para o corredor axé, reposta na Itapuã, olha para o 08. No 0 no 5. Ok, autorizado, até o ponto de espera da 0 Lado, 2 no 5. Obrigado, um ótimo dia. Bom, nosso mar. Uno. Capaz de leite, papai, possível? É, o Papá Juliette Papá está mantendo aqui afastado de Valença uns 2 minutos, já coordenou Valença. Vai manter aqui o 040 para manobras, e informo que esse é um voo de recheque. Estaria aqui nessa região mantendo o 040 na presença. Gente, Papá Juliette Papá, nenhum tráfego de conhecimento do controle de Salvador, porém, permaneça na frequência livre para a coordenação. Sim, permanecendo na frequência livre, Papá Juliette Papá. Salvador, 6250 no ILS. 6250, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. Obrigado, 1895, sem problema. Primeiro controle, ano 208, novembro das Cruz. Segue o turno da rotatória, transfere agora para o controle 1208, novembro, nosso caminho. Torre, muito bom dia, Xanã 6311, ponto de espera completamente pronto. 6311, a linha de cola sem parada? Afirmo. A linha de cola sem parada, vento 1-0 graus, 8 nós, o Xanã 6311. Agilizando a linha de cola sem parada, 6311. Posso ir sob condições visuais, no 1000 pés. Prossegue rotatória, após rotatória voa Paripe, Paripe voa para Odová. 1000 pés, segue rotatória, após Paripe, em seguida para Odová, November Oscar Wilson. Mesmo em condições de agilizar? Agora. Deixa. Iniciando. Deixa. Oi, eu chamo a 6250, aproximação final de 3 milhas, baixa a checada 190. Deixa agora em pista livre, o CNM 250. 50. Toma o tráfego à sua direita, um Olimpo, o P3 da Força Aérea realizando 360 e um bandeirante a 1000 pés, mantendo também esperas sobre o farol de Tapuã à sua direita. Não está interferindo com essa aproximação. Nossa visão aqui, campeonato, obrigado. É 6250 autorizado para uso 1-0, vento 1-0-0 grau, 7 nós. Ok, tem lido para uso 1-0, 6250. Controle gol 1-0-0-4. Consiga. Evita informações, solicita interceptar o localizador nessa presente para 037. Para 2000 pés, está livre de ILS, reporte estabilizado, livre de risco. 2000, estabilizado, reportagem estabilizado, voo 1094. Controle, boa tarde, bom dia, o Xenia 6311. Xenia 6311, contato radar, subo para o nível 360, direto Leda. Não pouso autorizado. Direto Leda, 6311. Controle de Salvador, Papo Uniforme, Índia Delta November. Índia Delta November, prossiga. Delta November, decolado de Camaçari, comprou a de Feira de Santana, acionado 2000, na sua escuta. Gente, Índia, Índia Delta November, sendo transponder 0142, confirma a atitude que mantém a terceira. Acionado 0142, foi solicitado 2500 AGL. Gente, submantenha 2500 pés AGL, ajuste em Salvador 1095, reporte na 20ª milha, o Índia Delta November. Reporte na 20ª November. Índia Delta November, setou o plano na IES, Salvador? Afirmo. É. Salvador, bom dia, gol no 184, informação Lima. 1184. Pronto, cópia. Pronto. 1184, autorizado. Autorizado Serra Bravo, o meu Foxtrot. Não entrando aqui. Via DCT Aracaju, restante conforme. Nível 370, saída Pucajama Aracaju. Decola da 1-0 com curva esquerda. O código 5426 e controle no 208, mantendo a proa de decolagem até 3 mil pés, após esquerda, saída por Caracaju. Decolagem, mantenha a proa até 3.0. Depois conforme, 370 é o nível, saída Uca, Jamo, Aracaju, decolador no zero, curva esquerda, transponder 5426, controle 208, mantém o eixo até 3 mil pés, após esquerda, no 184. Após esquerda, saída Uca, Jamo, Aracaju, no 184. Sim, esquerda, Uca, Jamo, Aracaju. Eu acho que vai permanecer no B600 devido à formação. Retinho de Delta Novembro, enquanto não recebo sua altimetria. É, isso é tudo normal. Meia 250 Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. 1884 da Gol na escuta. Prossiga. Desconsidere manter proa. Saída normal, Uca, Jamo, Aracaju. Com curva à direita, com curva à esquerda, após 2 mil pés, conforme carta. Sim, saída normal, conforme carta, Uca, Jamo, Aracaju, gol 1184. Dano 9392, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 5, livre da restrição de altitude em carca, livre elétrico com estabilidade. 2 mil pés, autorizado, livre das restrições. Embarca na 392, autoriza tudo da presença? Autorizado. Senhor, bom dia, gol 2065, decolado na sua escuta. Gol 2065, contato radar, subo para o nível 360, após 2 mil pés, direto Leda. Após 2 mil, voará Leda, extensão 360, gol. Afirmativo, suba e mantenha o nível 360, direto Leda. Então tá passando 2000, vai o Aleda, gol 2065. Depois 08, estão prontos para a passagem. Eu te informo que tem uma aeronave próxima à Duna agora, uma próxima se aproximando, já foi combinado com o controle, que após a segunda aeronave, uma aeronave da TAM, passar, será autorizada a passagem baixa, Netuno 05 e Olimpo 08. Netuno está ciente, aguardando a autorização. 08, que pena, tá? Nativo, guarda. Obrigado. Bolo 094 estabilizado? Afirmativo. 094, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 295, obrigado. Bolo 0094, Endura. 094, que negar no 015, reporte passando externo. Botará. É 250 Juliette 02 ao portão. Ok, 02, obrigado. Leme 3 o nono, foi Tadna. Confirma a proa? Tadna, Delta Alpha, Delta November Alpha. Foi de Tadna, muito obrigado, 63 o nono. Obrigado pela ajuda, senhor. TAM 9392 informa o tráfego posição de 11 horas, 8 milhas rumo oposto, mantendo o número pés nos corredores de Salvador, Charlie 150. Certo, no 094. No 094, informo com 1110 da Força Aérea, mantendo mil pés à sua direita, espera sobre o farol de Itapuã, e um P3 da Força Aérea também. Mantendo os pés no farol de Itapuã, sua direita, novamente em frequência aproximação. Autorizado o pouso, pistão no zero, vento 1-00 graus, 069. 095. Centro do ajuste, 1-0-5, novembro, nosso isso. Falou, uma boa, gol 1-6-2-1, informação Lima no gate 9, autorização São Paulo, Congonhas. Confere para o solo? 1621. Gol 1621 para Serra Bravo, Serra Papá, com Cunha. Pronto, copa. Sim. Gol 1621, autorizado. Oi. Serra Bravo, Serra Papá. Bia, peso 1-0, peso 1-0, Tubávia, peso 1-6, o restante conforme. Nível 3-6-0, saída da El, Leda, Mótiva. Decola da 1-0 com curva à direita, o código 01, confirmando, código 5434, contorno 208. Gente, na minha leitura o tráfego já está superado, está 9392, posto estabilizado. Sim, Matheus, está estabilizado o localizador, a informação de tráfego foi alguns momentos atrás, antes de ter passado o tráfego. Eu esperei passar para te informar. Gente, foi o Sêneca, anteriormente formado, está 9392. Positivo, está 300 pés acima da altitude. Ou não, 360 nível, 1208 controle, código 5434. 208, obrigado. Correto, chama próximo 09. Gol 1164, nível pushback acionamento, chame táxi. Foi pro gol 1184 no 04? Afirmativo, gol 1184 no 04, tá livre, chame táxi. Chamar a táxi, pista no 0, gol 1184. Azul 4451 é o número 2 no setor, aguarde, estimado de 4 minutos. 094 livrou. 0094 Alfa, reporte antes da Juliette. 9392 estabilizado. Final acabou. 392, informo dois tráfegos à sua direita, um P3 e um Eco 1 no 0 da Força Aérea, mantendo espera se o farol está bom, vai interferir com a sua aproximação. Tem livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 7 nós. Gente, livre pouso 2 controle. Mais duas, tá, novembro, ok. Mantendo o número 10 AGL? Mantendo o número 10 AGL. Será? Salvador, tá pesando, tá no meio atmosférico, quem está ali, mano? Essa é 150, passa 180 no momento. Tá 3896, via chegada da El, desce para o nível 050, ajuste no 015. Tem um ativo, descendo 050, tá acertando a chegada mais. Afirmativo, chegada Mari, correção. Juliette 10. Está novembro, tem frequência livre da presente. Confirme chamado para a pose feira. Estimando mais 20 da presente. 20 graus. Controle, novembro, nosso vento que solicita corredor Monfim até Paris. 20, novembro, acho que já para regresso. Tem mais 20, para regresso. 20. Reporte no Través de Paris, novembro, acho que hoje. Reportará no Través de Paris, novembro, acho que turno 05, na escuta? Na escuta, professor. Está autorizado realizar a primeira passagem baixa, o Netuno 05 e o Olimpo 08. Autorizado passagem do Netuno. 9. O gol 1184, autorizado Índia, ponto de espera, torre no 2, decimal 95, ajuste no 095, gol 1184. Gol 1184. 95, 095, gol 1184, bom dia. Para o meio 21, puxa o No 621, aguarda só um minuto, a aeronave da Gol passando a retaguarda para o portão 190. Será autorizado na sequência. Ok. Sou 206. 206, escuta. Estamos em Santo Recife, 1251, no alterno 3325. 251 no 3325, 206, bom dia. Fazer o Juliette, 9392. Autorizado pushback no 03, chame táxi. Confirme para o som. Tá 9392, antes da Juliette, senhor. Mantente da Juliette, 9392. Entendi. Retorno 05 está arremetendo com curva direita. Teste, curva direita. Continua o farol de Itapuã. Itapuã. Ingresso a Juliette, portão 07. Comodoro Gonal 621, para táxi, estamos a bordo 119, autonomia, 4 horas e 33, alterna Floripa. Gol 1621, aguarda para início de táxi, mantém a posição. Aguardo. Gol 1-8-4, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-8-4. Poderia confirmar? Não consegui compreender, tá ininteligível. Com 4 horas e 45, 81 a bordo, alternando São José do Rio Preto. O 4451 da Azul, autorizado Índia, ponto espera, torre no noite, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Gol 1621, após aparqueamento da aeronave da TAN 07, autorizado até o ponto de espera como número 2, O ajuste no 0115, ponto espera Índia, torre no 8, decimal 95. Ponto 1, número 2, ponto espera, torre 895. Obrigado, boa. Juliette Charles, Zulu, prossiga. Aguarde um minuto. Luiz, 08 e o Netuno 05, mantenha o farol de Itapuã aguardando instruções para uma nova passagem. Tipo 08 e Netuno 05, na escuta? Na escuta. Gente, mantenha o farol de Itapuã aguardando autorização para a nova passagem. Tá mantendo o farol até a autorização para a passagem. Dou no 1184, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 79. Livre decolagem 1-0, voo no 1-8-4. 4-5-1, após a corrida do gol ali, mantém. Após o gol ali, mantém 4-4-5-1. No 184, decolou aos 31, no controle, no 208, bom voo. Edwards. Foi sexto a X, autorização, Mateo. No 648, aguarda um minuto, Maceió. Guarda. 621, mantém o ponto de espera. Roger. Torre, o Netuno 05, está em Itapuã, está realizando curva pela direita, mantendo coordenação com o Olímpico 08. Gente, mantém o farol de Itapuã aguardando o Netuno 05. Mantendo 05. Firma radial ideal de saída. Gente, autorizado Serra Serra Alfa Oscar, via corredor forte. Restrito ao número 10 após a decolagem, tá 3-5, com curva à direita. O código é o 0, confirmando, é o 5-4-4-5-4-3-1, e o controle é 1-2-0-8. Restrito ao número 10 inicialmente, restante da subida em coordenação com o controle Salvador. Ciente, o vento tá através direito com 7 nós. Confirma, decolada 3-5 ou prefere no 7? Ciente, informo que devido às passagens baixas pelo campo no setor sul, em direção ao sentido noroeste, com essa correção sentido nordeste, estará sujeito ao tráfego. Juliette Charles Zulu, confirma o portão. Quando você fez notificação para voo visual na questão, confirma. Afirmativo. Aí seria proa de decolagem, manteria a proa de decolagem da 35, ingressaria no portão rotatório à esquerda, corredor Paripe, após. Coordenando com o controle, já mantém a proa de 319 de Serra Serra Alfa Oscar. classificado. Afirmativo. Decolada 35, mantém a proa até a rotatória, após coordenando com o controle, ingressa Paripe, sentido Bonfim. Restrito ao número pés inicialmente, o restante da extensão coordena com o controle. Operando a frequência no 208. O código é o 5431. Confirmação POB e pátio? Ciente. Acionamento, táxi, decolagem, chama a torre no noite, decimal 95, ajuste no 0, no 4. Até o término do treinamento, o estimado de 15 a 20 minutos. Terra no momento, marcha travada. 3896, quase pista livre. Aguardando. 1621, autorizado decolagem no 0, vento 100 graus, 7 nós. Livre decolagem da... no 0, bom, beleza. Então, Serra Bravo, Mike Oscar, via Conde, Pampa Zulu, 17, restante conforme. 350 nível, na saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolada 10 com curva esquerda, o código 5443 e o controle 1208. Preso Maceió, Conde, Upper Zulu 7, nível 350, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5443, transponda 208, controle, voo 7648, está no voo, não puxa acionamento. Chegada, papá, o teu Delta. Controle, bom dia, voo 9739, passou 180 para o 950, informação Lima. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, inicialmente dessa restrição nível de voo 180. Restrição 180, Papa Hotel Delta, agora. Controle, Papa Hotel Delta, vai se preparar para a gente, vai se preparar para a gente, vai se preparar para a gente. 739, confirma. Voo no 739, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 04. Autorizado 060, autorizaria ETAP, voo direto 366. Passagem baixa, autorizado. Gente, autorizada, passagem baixa, o NIP 08, o tráfego está na final da 10. A prova de ETAP está presente, no 739. Aqui 180, papal, hotel de alta. Encontrei o Salvador, economia 21. Voo no 621, contato radar na decolagem, via saída da EL, suba para o nível de voo 360. Da EL 360, fez a mana prontineta? Tem o perfil da saída, o voo no 621. Confirma, tem? Tem o perfil da saída, voo no 621. Certo. Sua direita no 211. 319, está 319. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, liberação para sequenciamento, curva à direita, proa 085. Seu limite é... Direita 085, confirmo o limite de estrada para o Papa Hotel Delta. Já voa nesta proa por 5 milhas do Papa Hotel Delta. Pode reassumir na proa de Mari. Ok, obrigado, Hotel Delta. 4, 6 da manhã. Alterna 1-2-6-8-5. Voo no 184, Recife, 12545, alternando 2685. 2685. Voo no 184, pode ir. Azul 2719, desça para 2000 pés. Autorizado ele é aqui da pista 10, reposta estabilizada. 2000, é autorizado, reportará estabilizado, confirma o ajuste? Ajuste na 014. 1014, muito obrigado. Romeu November Oscar Whisky, confirme, no corredor forte irá até que posição? Vai manter a presente posição por mais 5 minutos no máximo para um regresso, senhor. Ciente, November Oscar Whisky. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. 050, 1014, Papa Hotel Delta. 05 pela passagem baixa, está remetendo, realizará agora a gota para a segunda passagem. Gente, curva da direita agora para ingresso para o Chapuã? Negativo, realizará a segunda passagem na sequência, na proa 310. Voo 1739, recuperação para a sequência na minha sequência, 035, seu limite ao custo do localizador. 035, limite ao curso do localizador, 1739. Controle, Gol 621. Prossiga, Gol no 621. Guarde, Gol no 621. Controle, Gol no 739, pode repetir a informação? Só foi entendido a prova 35 com o limite do localizador, o resto foi intercortado. Turno 739, a vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 035. Ok, 035, descendo 6.000, 1739. Azul 2719, sob vetoração, curva direita, proa 230. Direita 230, azul 2719. Seria o limite para essa proa? Eu vou fazer um contorno com o senhor pelo norte, devido a um treinamento que está ocorrendo no aeródromo, e teremos que fazer esse box aí para atrasar o senhor. Ok, direita 230, 2719. O Papa Hotel Delta, reduza para minimalista. Reduzindo, Papa Hotel Delta. O Olimpo 05, após essa passagem da Brua 310, vai curvar a direita para regressar para o farol de Capão? Após Netuno 05, tá com intenção de ingressar na perna do vento para pouso. Gente, após então, curva à direita, ingresso, perna, de, é, perna do vento da pista 10, o Netuno 05. Curva à direita. Ah, para a rotatória, November Oscar Whisky. Controle, Gol 9739, câmbio. Prossiga. Te perguntei, passo 080, continua restrito 060, descida? Continua. Obrigado pela resposta. Eu falo que só com o senhor não. Gol. Gol no 648, ponto de espera, pronto para decolagem. Mantenho o ponto de espera, gol no 648. Mantenho, 648. Torre Olimpo 08, realizou a passagem em coordenação, tem condição de recuperar pela direita e aguardar para a coordenação, ascensão para a área Netuno. Olimpo 08, curva direita, reposta na perna do vento da 10, Olimpo 08. Gente, se possível, realiza a que espera no setor da perna do vento para a coordenação. Solicitamos ascensão para 10 mil pés, área Netuno, conforme o plano. 251, senhor. 251, senhor. Com que faça espera visual na presente posição. Espera visual na presente posição, November Oscar Whisky. Papa Hotel Delta, sob vetoração, mantenha presente proa, limite ao localizador. Firmo, sob vetor, mantenha magnético, limite ao lock, o Papa Hotel Delta. Gente, agora tirar a decolagem, tá com o Lula. Curva à direita pro 080. Direita 080, 2719. 05, autorizado pouso no 0, vento no 20 graus, 89. Livre pouso, Netuno 05. mantenha o setor em espera visual e chame a todos.